Como diz o rei Roberto Carlos, se chorei ou se sofri, o importante é que atrás de você eu não corri novinha. Quebra! Que tipo de ilusão? Eu tô em outro nível, do que adianta virar página se eu sou o próximo capítulo. Portal do coraçãozinho sem memória, ama só por 24 horas, manda embora. Faz a santa se desvirtuar ou senta e chora. Eita, coraçãozinho putão. E tipo, parece que tem amnésia, em cada esquina já tem um amante. Coraçãozinho bobo, ele engana e depois chega adiante. Quem pega você tá aqui, quem beija você tá aqui, mas pra relacionamento fui. Quem vai investir em você tá aqui, novinha. Mas pra relacionamento, me desculpa, eu vou partir. Quem pega você tá aqui, quem beija você tá aqui, mas pra relacionamento tô fora. Venha! Eu, você é na cama, não tem limites. Pena que o meu coração tá vivendo a solteirice. Eu, você, até que combina. Meu coração não tem dona, quem sabe você conquista. Quem pega tá aqui, quem beija tá aqui, e quem faz a curtição também, novinha. E tipo, coraçãozinho sem memória, ama só por 24 horas, manda embora. Faz a santa se desvirtuar, você te chora. Eita, coraçãozinho putão. Não quer saber de nada. Parece que tem amnésia, em cada esquina já tem um amante. Coraçãozinho bobo, que engana e depois segue adiante. Quem pega você tá aqui, quem beija você tá aqui, mas pra relacionamento, me desculpa, eu vou partir. Quem pega você tá aqui, quem beija você tá aqui, mas pra relacionamento. E quem pega você tá aqui, quem beija você tá aqui, oh, mas pra relacionamento, me desculpe, fui. Eu, você, na cama não tem limites. Pena que o meu coração tá vivendo a solteirice. Eu, você, até que combina. Meu coração não tem dona, quem sabe você conquista. Esse é bom, que ilusão. Quem pega você tá aqui, faz pra se envolver. Fui! Hashtag coraçãozinho sem memória.